terra de Canaã, um pai com amor. Jacó cuida de seus filhos no seu coração dor. José, o filho amado, com túnica a brilhar, relata os sonhos, mas os irmãos vão o aborrecer. Ó Senhor, tu conheces o nosso sofrer, na dor e na traição, tu és nosso abrigo. Quando os sonhos se calam e a esperança se vai, lembra-nos, ó Deus, que está sempre aqui. José sonha em pé, seus irmãos a se inclinar. Inveja e raiva crescem, não conseguem perdoar. Mais um sonho vem, o sol e a lua a brilhar. Mas seu pai guarda em silêncio o futuro a esperar. Ó Senhor, tu conheces o nosso sofrer, na dor e na traição, tu és nosso abrigo. Quando os sonhos se calam e a esperança se vai, lembra-nos, ó Deus, que está sempre aqui. Enviado por seu pai, busca seus irmãos. Em Dotã ele chega, mas a trama é em vão. Conspiram contra ele, a dor no coração, mas Rubem intercede e traz a salvação. Na cova fria, José é lançado. O grito do inocente em silêncio é guardado. Mas a mão do Altíssimo não deixará só. Um caminho de glória para ele será só. Ó Senhor, tu conheces o nosso sofrer, na dor e na traição, tu és nosso abrigo. Quando os sonhos se calam e a esperança se vai, lembra-nos, ó Deus, que estás sempre aqui. Jacó chora a perda, um lamento profundo, a túnica manchada, a dor pelo mundo. Mas mesmo na tristeza, um plano a se cumprir. O sonho de José não se há de extinguir. Ó Senhor, tu conheces o nosso sofrer, na dor e na traição. Lembra-nos, ó Deus, que estás sempre aqui. Ó Senhor, em ti confiamos, teus sonhos nos guiarão, na dor e na esperança.